Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente mergulha num texto assim super visual, né? E muito debatido. Apocalipse, capítulo 6. A gente está se baseando num estudo bem focado nessa passagem que olha de perto a abertura dos selos e a tal da ira do Cordeiro. A ideia aqui é seguir passo a passo, sabe? Ver o que acontece quando o Cordeiro abre cada selo, seguindo a linha de raciocínio dessa análise que a gente tem, a sequência, o simbolismo. É muita coisa. Ok, vamos lá então. Exato. O estudo que a gente está usando, ele argumenta que não é só uma lista solta de desastres, né? Tem uma progressão ali. Cada selo meio que prepara o terreno para o próximo. Vamos seguir essa lógica e ver o que o texto mostra, as figuras que aparecem, as consequências. Perfeito. Então tudo começa com o Cordeiro abrindo o primeiro selo. E na hora, uma daquelas quatro criaturas viventes, figuras importantes lá na visão celestial, chama com uma voz tipo trovão. Vem. E o que aparece? Um cavalo branco. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele tem um arco, dão uma coroa para ele, e ele sai vitorioso e para vencer. Parece uma imagem de triunfo, né? Mas o estudo que a gente leu levanta uma dúvida aí, não é? Sobre quem é esse cavaleiro de verdade. Sim, a fonte explora justamente isso. Porque, assim, tradicionalmente tem gente que associa ao próprio Cristo, ou, sei lá, ao Evangelho se espalhando. Mas o estudo argumenta que pelo contexto que vem depois, de juízo, e o fato de não mencionarem flechas no arco, a interpretação pode ser outra. Sugere que talvez seja um tipo de conquista enganosa, sabe? Uma paz falsa, ou até uma figura tipo o anticristo. Já começa tenso. E essa coroa ser dada a ele, isso também é um ponto. O estudo destaca isso como um sinal de uma autoridade que não é dele mesmo, talvez não divina. Interessante essa leitura que a fonte traz, essa nuance. E logo em seguida, né, o Cordeiro vai lá e abre o segundo selo. De novo, o chamado. Vem! Só que dessa vez é um cavalo vermelho que entra em cena. E o propósito dele, bem diferente. É dito que dão poder para o cavaleiro tirar a paz da terra. E a consequência direta é que as pessoas se matassem umas às outras. E ele ganha uma ferramenta para isso, uma grande espada. Adeus, paz. Olá, conflito. Pois é. E a análise da nossa fonte, ela foca na natureza desse conflito, a grande espada. Talvez não seja só guerra entre países, sabe? Pela frase, se matassem uns aos outros e por tirar a paz da terra, de modo geral, poderia ser mais guerra civil mesmo, anarquia, violência total, uma quebra social. A fonte vê uma intensificação aí. Sai a conquista, talvez política, e entra o conflito sangrento, interno mesmo. A progressão fica bem clara. E a cena seguinte, que o Cordeiro revela quando abre o terceiro selo, e a terceira criatura chama, traz um cavalo preto. E esse cavaleiro segura uma balança na mão. O simbolismo muda de novo, né? Aí uma voz lá do meio das criaturas começa a ditar preços. Uma medida de trigo por um dinheiro, três de cevada por um dinheiro. Um dinheiro era o pagamento de um dia de trabalho. Imagina, um dia ralando para comprar o mínimo de trigo para uma pessoa. Ou um tiquinho mais de cevada que era mais barata. Mas a voz também diz, não danifica o azeite e o vinho. É, o estudo que a gente está usando foca muito nesse contraste. A balança, os preços absurdos para comida básica, isso grita fome, escassez, inflação fora de controle. O pão vira artigo de luxo. Mas essa ordem para preservar o azeite e o vinho, que eram itens mais de conforto na época, né? É curioso. A análise sugere que isso pode simbolizar uma crise econômica que bate desproporcionalmente nos mais pobres. Enquanto algumas coisas talvez controladas por poucos ficam intactas, reforça uma ideia de injustiça social, sabe? Uma injustiça econômica pesada junto com a fome. A balança não seria só de falta, mas de desigualdade também. Nossa, essa leitura da fonte dá uma camada social bem forte para essa imagem, né? Seguindo a sequência, a gente chega no quarto selo. O cordeiro abre, a quarta criatura chama e surge um cavalo. Amarelo ou pálido? Uma cor meio de cadáver, né? E aqui não tem mistério sobre o cavaleiro. O nome dele é Morte. E ele não está sozinho. O inferno, o Hades, né, o reino dos mortos, vem logo atrás. E o poder que dão para eles é explícito e, nossa, assustador. poder sobre a quarta parte da Terra para matar. E os meios são uma combinação dos flagelos anteriores e mais alguns. Espada, a guerra do segundo selo, fome, a escassez do terceiro, mortandade, que pode ser peste, doença e até feras da Terra, é morte em massa. Um ponto-chave que a fonte levanta aqui é essa coisa cumulativa e a escala. A morte personificada, ela não age só. O Hades está ali junto, recolhendo as vítimas, né? O estudo enfatiza isso. Um quarto da Terra afetado. É um alcance sem precedentes até ali, na sequência. E os meios de morte juntam os flagelos dos outros selos, guerra, fome e ainda adicionam peste e ataque de animais. Talvez um colapso ecológico junto com o social, né? A análise da fonte vê isso como o ápice dos juízos aqui na Terra, que começaram com os cavaleiros. Agora chega num nível de mortalidade explícita. Uau! Depois dessa imagem sombria da morte varrendo tudo, o que viria depois, né? Mas aí o quinto selo surpreende. Muda totalmente o foco. Não tem mais cavaleiro na Terra. A cena vai para o altar celestial. E lá a gente vê as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, os mártires. E eles não estão quietos, não. Clamam alto. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É um grito por justiça. E a resposta divina, segundo o texto, é... Interessante. Eles ganham compridas vestes brancas, símbolo de pureza, de justificação, talvez... Mas também falam para eles repousarem ainda um pouco de tempo. A justiça vem, mas tem que esperar. Esperar até completar o número dos companheiros deles que também seriam mortos. É, a análise que a gente tem aqui dá uma atenção especial para esse selo. Interpreta esse clamor não só como vingança pessoal, mas um apelo para que a justiça de Deus se manifeste na história, sabe, diante da perseguição. As vestes brancas seriam uma garantia dessa vindicação futura. E a ordem para esperar essa menção ao número que precisa se completar, o estudo interpreta isso como um sinal da soberania de Deus sobre o tempo e até sobre o próprio sofrimento. Sugere que, na visão da narrativa, o martírio, por mais trágico que seja, faz parte de um plano maior que vem antes da intervenção final de Deus. Levanta questões, né, sobre a paciência divina, o mistério do sofrimento. Essa perspectiva do estudo sobre o tempo de Deus e o sentido no sofrimento é profunda. E aí chegamos ao sexto selo. Você falou que a fonte vê uma escalada, né? E aqui parece que a coisa sobe de nível mesmo. Aqui a coisa fica realmente intensa. O cordeiro abre o sexto selo e a reação é na hora, avassaladora. Começa com um grande tremor de terra. Mas isso é só o começo de uma convulsão cósmica. O sol fica escuro como saco de silício, a lua vira como sangue, as estrelas caem do céu como figos verdes de uma figueira balançando, e o próprio céu se enrola como um livro. E na terra, montes e ilhas saem do lugar. É uma desintegração total da ordem natural. E como o pessoal reage? Pânico. Total e universal. O texto faz questão de listar. Reis, grandes, ricos, comandantes, poderosos, escravos, livres, todo mundo, sem exceção. Todos correndo para se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. E desespero é tanto que eles pedem para as montanhas e rochas... Caiam sobre nós e escondam a giz. Esconder de quê? Do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Eles sabem de onde vem. E eles falam o motivo do pavor, porque é vindo o grande dia da sua ira. E termina com aquela pergunta retórica que mostra o terror absoluto. E quem poderá subsistir? Quem vai aguentar ficar de pé? Análise da nossa fonte dedica bastante tempo a esse selo, sim, vê como um ponto de virada mesmo. O estudo conecta esses sinais no céu, sol negro, lua de sangue, estrelas caindo, com a linguagem de profetas lá do Antigo Testamento que falavam do dia do Senhor, um tempo de juízo divino. Mas a fonte argumenta que a reação das pessoas talvez seja o mais importante aqui. O medo não é só do desastre, é da presença de Deus, percebida como ira, e especificamente a ira do Cordeiro. Essa expressão, né? Ira do Cordeiro. É muito forte. Quase um paradoxo. O Cordeiro, símbolo de sacrifício, mansidão, agora é fonte de ira. O estudo comenta isso. Presta atenção. Argumenta que essa ira não é uma fúria cega, arbitrária. Seria a reação santa, justa da divindade contra o pecado, a rebelião acumulada, simbolizada talvez pelos eventos dos selos anteriores e pela perseguição dos mártires lá do quinto selo. E o fato de vir justamente do Cordeiro, aquele que ofereceu a redenção, torna a rejeição dessa oferta e a ira consequente ainda mais impactantes, dentro da lógica do livro. O medo universal, que pega todas as classes, e a pergunta final, quem poderá subsistir, são vistos pelo estudo como a prova final da seriedade desse momento. Prepara o terreno para o que vem depois. Ninguém, por si só, por status ou poder, consegue encarar esse dia. Então, a gente percorreu 6 selos de Apocalipse 6, né? Seguindo as interpretações e os pontos que o estudo que a gente usou destacou. Vimos a progressão, daquela conquista meio dúbia para a guerra civil, fome com injustiça, morte em massa, o clamor dos mártires lá no céu e, por fim, o colapso cósmico que revela a tal ira do Cordeiro e causa pânico geral. E aí, qual o saldo que fica dessa análise mais detalhada? Olha, o saldo que a fonte apresenta é essa visão de um processo, sabe, crescente e interligado de juízo e também de revelação. Não são eventos isolados. É uma sequência que mostra, na perspectiva do texto, as consequências da maldade humana e, tipo, a inevitabilidade do confronto com a justiça divina. Começa afetando a sociedade, a natureza, aqui na Terra, depois sobe para a perspectiva do céu com os mártires e aí culmina nessa manifestação cósmica do poder de Deus que ninguém pode ignorar ou escapar sozinho. A estrutura da narrativa, segundo o estudo, é feita para criar esse impacto crescente e levar aquela pergunta final do sexto selo. E essa pergunta final, quem poderá subsistir? Que fica ecoando, dita por aqueles personagens apavorados, é onde o capítulo 6 acaba. E é onde a nossa conversa baseada na fonte também nos deixa, né? Fica a reflexão. Se a progressão é essa escalada toda de juízos que termina no reconhecimento da ira divina, o que será que o próprio texto, ou a continuação dele, poderia sugerir como resposta para essa pergunta? O que, dentro dessa lógica apocalíptica, permitiria alguém subsistir, ficar de pé diante desse grande dia? É uma questão que a fonte meio que nos convida a pensar, né? Mesmo depois que a gente fecha esse capítulo específico.